Dia 33, 1 Tessalonicenses. Abençoado pela frustração, exaustão e futilidade. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, versos 8 e 9. Deus diz: apenas nas escuras noites imprevistas, desorganizadas, indesejáveis, insuportáveis e completamente desagradáveis, é que meu plano para sua maturidade será revelado. Ouça o que um excêntrico seguidor meu, Tim Farrington, escreveu em Inferno da Misericórdia: você será agraciado com o desastre que a sua alma requer para encontrar o caminho de casa. João da Cruz colocou isso da seguinte forma: não importa o quanto o indivíduo faça por meio de seus próprios esforços, ele não pode verdadeiramente se purificar o suficiente para ser colocado no último nível da divina união da perfeição do amor. Sua frustração com todas as coisas, inclusive com você mesmo, torna possível uma dependência maior em relação a mim. Seu cansaço requer a força de um amor sobrenatural para continuar servindo-me. Seu obsessivo sentimento de futilidade bloqueia você para um tipo de tolerância que pode ser mantida apenas com a esperança no retorno de meu filho. Você está num bom lugar. Dedique um momento para orar. Pai, eu não gosto de me sentir frustrado ou exausto, e eu certamente não abraço essas épocas, mas talvez eu esteja perdendo uma oportunidade. Dê-me os olhos e a sabedoria para enxergar os seus caminhos e como essas experiências podem ser um bom lugar, um caminho para a maturidade. Em nome de Jesus, amém.